o coração da gente, que vai nos achatando o coração, existe como uma experiência do ser. É uma experiência da alma. É uma experiência interior. E como eu disse, Davi estava literalmente no deserto, de paisagem embrutecida. É provável, isso é uma especulação, que não tira nenhuma verdade do texto, daquilo que a gente quer compartilhar, mas é provável, segundo alguns autores, comentaristas, que Davi estava numa caverna, no deserto, e escreveu o que ele escreveu. Num lugar castigado pelo sol, né, pela ausência de água, não havia frescor, não havia aquela sensação de conforto, mas muito pior do que a geografia que ele estava ali experimentando, digamos assim, imagino que muito maior do que o desconforto do deserto, do calor, da sede, da boca seca, dos lábios rachados, era a dor do coração, provocado pela solidão, pela saudade dos seus filhos, pela angústia de saber que aquele menino que ele pegou nos braços, pequenininho, indefeso, que ele alimentou, que ele cuidou, que ele investiu tantas vezes, embalado nos seus braços, agora era o seu algoz. Ele estava fugindo dele. Muito pior do que as circunstâncias visíveis e a geografia que envolvia a vida de Davi, ali naquele momento pontual, era uma circunstância que lhe corroía o interior, a alma. Suas motivações. E aquele cenário foi a inspiração para Davi escrever o que ele escreveu. E eu creio que todos nós, cada um de nós, de maneira muito particular, muito, muito pessoal, muito individualizada, tem os seus momentos, ou passou, ou vai passar, com certeza, por esse estreito, ou por esse vale, por esse lugar existencial, onde a boca está seca, onde há um calor desconfortante, onde o coração está sendo fritado por uma circunstância. E nesse momento, desse deserto de dentro, as cores de fora ficam opacas. Os cheiros de fora se transformam nos piores odores. Não importa se eu estou de frente para um mar belíssimo, na verdade a minha alma está ali em frangalhos, está atormentada. Nesse deserto interior, não adianta as luzes de fora, porque há uma escuridão interior, há um sentimento de que trava a caminhada para o lado de dentro. Davi era rei naquela ocasião. Mas eu fiquei pensando assim, para que ser rei naquela situação? Os aposentos de Davi agora eram a caverna. Que simbolizava a distância dos seus súditos, a sua impotência, a sua falta de condições de exercer o seu reinado. Mas, lendo o Salmo, o início do Salmo, nos mostra que é neste ponto que Davi nos deixa uma lição que seja talvez um dos grandes desafios que nós temos para aplicar a nossa vida. Porque a questão não é o deserto, não é o estreito, não é o vale. Mas talvez a possibilidade que temos no deserto, ou em qualquer outra geografia existencial, de experimentar algo que talvez fora dali não seria possível a gente aprender ou experimentar. Por quê? Porque lá no deserto pode ser o lugar, estado, experiência de enxergar o que eu e você talvez não conseguiríamos enxergar em qualquer outra situação. Talvez enxergar as pessoas de maneira diferente, repensar as relações, repensar o trabalho, repensar a fé, repensar a relação com Deus. Essa semana eu recebi de Fabiana Dumont um e-mail, eu acho que boa parte das pessoas que estão no grupo de contatos dela deve ter recebido, de uma pessoa que ela conhece, moradora de Teresópolis ou de Nova Friburgo. Passados esses dias, eu estava vendo na televisão, no jornal, que tem mais de 400 pessoas desaparecidas ainda. A maior tragédia que a nação já conheceu em relação a essas questões de tragédias naturais, né? E ele escreve, uma das coisas que ele escreve, palavras parafraseando, trocando em miúdos, é o seguinte, ele diz assim, eu comecei a pensar, a repensar a minha vida. Ele falou assim, a gente é tão escravo da luz elétrica, da água potável, que a gente nem se dá conta do que acontece quando a gente faz cocô, depois tu é dita, viu, Karina? Da descarga, a gente nem sabe o que acontece com as fezes da gente. Aí ele falou assim, depois de não sei quantos dias sem água potável, eu comecei a me preocupar com as fezes da minha família, porque não tinha água. Eu comecei a entender e a perceber e ver a importância de 2 litros de água numa garrafa PET e que como a gente consegue lavar coisas com 2 litros de água, ele começou a dizer. E de como eu estava desacostumado com o silêncio, sem televisão, sem internet, sem Facebook, sem Orkut, sem site, sem nada que pudesse produzir um barulho que não fosse o barulho natural da própria existência. E aí ele disse assim, eu comecei a me aperceber do valor que era sentar na frente da minha casa com os meus amigos e ouvir um ao outro. E não servir apenas o pobre ou o menos desfavorecido, mas servir na tentativa de fazer uma sociedade melhor. Olha só que coisa impressionante. A lição dessa criatura que perdeu tudo. E aí eu fiquei pensando que talvez Deus, na sua graça e misericórdia, na sua pedagogia, nos permita, nos encaminhe para lugares áridos na existência, para a gente se aperceber ou perceber coisas que na normalidade da vida não se percebe. Obviamente que isso não torna a experiência menos dura, menos caótica, menos dramática, menos difícil. E é óbvio que ninguém em sã consciência faria esta opção. Mas talvez, irmãos, com toda a infantilidade do meu coração, ingenuidade do meu coração, porque não conheço as coisas como Deus conhece, obviamente não conheço, talvez aí nesse lugar que você está, em lugar que eu esteja, seja ao invés de ser assim uma percepção da aridez existencial, que é fato, seja a percepção de uma possibilidade existencial. E por que eu estou dizendo isso a partir da expressão da vida de Davi? Porque ele começa o salmo dizendo, Deus, tu és o meu Deus. A outra versão diz, tu és o meu Deus forte. Quem tem essa versão aí? Eu te busco ansiosamente. Fico pensando assim, meu Deus do céu. A gente precisa aprender com esse camarada aqui. Adúltero e mentor de um assassinato. Mas um homem segundo o coração de Deus. Isso é até um mote que a gente fala sempre, né? Uma frase de efeito que a gente faz para fazer uma referência a Davi. Mas, inegavelmente, ele nos aponta uma direção para a gente perceber nesses momentos de deserto, de secura da vida e na vida, porque esse contexto de Davi, essa experiência dura que ele está passando, dessa relação adoecida com seu filho, desse desejo diabólico do seu filho de matá-lo, de roubá-lo, de tirá-lo do trono, esse inferno, Davi, eu já falei isso aqui uma vez, Davi com certeza não passaria nenhum teste para ser presbítero de uma igreja. Porque na hora que fosse olhar para a família de Davi, ele ia ser reprovado. Pense numa família, meu amigo, complicada. Davi, bicho, não ia ser pastor em canto nenhum. Avalie rei. Essas coisas de Deus são meio malucas, né? Essa é a lógica divina. Mas o que me impressiona é o que Davi diz quando está ali, talvez sentado numa pedra, num calor terrível, e ele para. Não sei, eu estou aqui apenas conjecturando, elucubrando na liberdade que eu tenho para fazer isso. E talvez ele comece a pensar no seu trono, no seu reinado, na sua família. Talvez na angústia daquela circunstância ali pontual, ele poderia dizer qualquer coisa. Ele brada dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus forte. E eu te busco ansiosamente. Davi sabia de quem ele estava falando. Ninguém fala o que fala apenas como uma teorização ou porque estava querendo fazer uma firula, uma gracinha. Quem diz isso está à procura de alguém. Não está procurando alguém, mas vive com esse alguém, tem relação com esse alguém. E aí eu começo a entender que talvez o que nos diferencie de Davi, nesse sentido, é o fato de que o deserto nunca significou para ele a ausência da intervenção de Deus. Porque essa é a nossa tendência. Quando a gente se sente numa escassez ou na falta de alguma coisa, a tendência da gente é pensarmos que de alguma forma Deus, por que Deus não age, por que Deus não faz, por que Deus não intervém, por que Deus não, sabe, essa é a nossa, é o nosso movimento, é o nosso discurso, é a nossa atitude. Para Davi não, o deserto não significou a ausência de Deus, pelo contrário, o deserto foi a inspiração para a sua adoração e devoção. É lá que ele afirma toda a certeza da sua alma. Para nós, o deserto e os seus desdobramentos determinam a nossa entrega total ou parcial. Para nós, o deserto é uma possibilidade, aliás, é uma impossibilidade de abrir os pulmões e declarar a nossa devoção a Deus. E aí eu quero terminar trazendo algumas questões conclusivas. Não só, pelo menos eu entendo assim, esse lugar, essa experiência desértica, digamos assim. É uma possibilidade da gente repensar, ressignificar, rever as muitas dimensões da vida e, acima de tudo, a nossa relação com o Pai. Porque a gente é tirado da normalidade, a gente é tirado do centro. Mas também o deserto é o lugar onde a gente pode, porque eu falei que, ao invés de ser apenas uma avaliação ou uma afirmação da dor, da secura da alma, da dificuldade, pode ser também um lugar da possibilidade, e essa possibilidade de rever, de ressignificar, e também de se enxergar. Porque nesse lugar que a gente vai perdendo o chão e o controle, a gente vai abandonando as armas, a gente vai se despindo do orgulho, a gente vai percebendo de fato as deformações da gente, aquela presunção, aquele orgulho, né? Aquele orgulho da própria fé. Você já viu gente que tem orgulho da própria fé? O cara olha para ele e fala assim: poxa, você tem uma fé grande, viu, cara? Você é um cara. Então, olha para o espelho e fala assim: olha, que cara cheio de fé. É o orgulho da própria fé. Mas nesse caminho da solidão, das complexidades, das surpresas, das perplexidades, e assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia passar por tal situação. Eu que achava que era o senhor e a senhora de tal situação. Eu que achava que tinha um controle de todos os meus planos e desígnios, e agora estou aqui vivendo tal situação. Aí você olha para o espelho no deserto, você fala assim: que grande coisa você é. Você não é nada, rapaz. Se enxerga. Se perceba. Entenda definitivamente que você é pó. Que você não tem controle de nada. Que nas suas mãos não existe poder algum. Que você não tem a capacidade de manipular as coisas e de se achar o rei da cocada preta. Você precisa de mim. É isso que a gente deve escutar no deserto. Deus dizendo para a gente: você precisa de mim. No deserto é o lugar do encontro com a gente mesmo, sem nenhuma máscara, sem nenhuma maquiagem, sabe? É a deformação exposta, é a crueza, é a feiura colocada frente a frente com você mesmo. E você olhar e perceber que determinadas relações e decisões e questões não valem absolutamente nada. Desculpa. Que o fato de você ter ou não ter dinheiro não vale de nada. De você ter ou não ter tal posição não vale de nada. O deserto é lugar de se enxergar, de se perceber. Eu já disse aqui uma vez, se perceber é uma das coisas mais difíceis para a gente. Se olhar é muito difícil. Eu termino dizendo que a experiência de Davi não se limita apenas ao autoconhecimento. É mais do que isso. Não se limita a possibilidade da gente poder ressignificar a vida. Mas muito mais do que isso. Como diz Davi, começa o Salmo com a declaração fantástica. E ele vai então nos ajudar a redefinir esse lugar que aqui eu estou chamando de deserto, haja vista que o contexto pelo qual, no qual Davi está escrevendo é um deserto. A angústia de Davi, a sua crise, produz nele adoração. Não necessariamente você precisa estar passando agora por um deserto. Você já deve ter passado, você vai passar. Mas aí eu queria dizer, de maneira muito simples, muito objetiva, a todos nós, que esse lugar, que não é um lugar pontual, por favor, entenda isso aqui, não é um deserto, não é uma experiência. Na nossa existência haverão muitas experiências e muitos encontros como esse, e muitas realidades como essa, e muitas angústias, e muitas situações, inúmeras experiências que a gente vai poder definir, conceituar como deserto, como vale, como estreito, não importa. O que importa é a aplicação e a lição que Davi nos traz, e a lição e a aplicação que Davi nos traz é que este lugar, a experiência aqui, é lugar, experiência para se conhecer a Deus, para se aproximar de Deus, para se resgatar essa relação com Deus. Porque ninguém declara o que Davi declarou sem nenhum conhecimento a respeito de Deus. Davi não está dizendo assim: ó Deus, onde tu estás? Tu não és Deus mais? Diferentemente do salmista no Salmo 77, que não é Davi que escreve, é outro autor, é um autor desconhecido. Se eu não me engano, são os filhos de Coré, que ele fala: Senhor, tu se esqueceu de ser misericordioso, caducou a tua graça, envelheceram-se as tuas promessas. Olha a diferença da indagação do salmista no Salmo 77, para Davi, que está passando o que está passando, ele afirma: ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente, e a minha alma, Senhor, tem sede de ti, como numa terra árida, sem água. Assim eu te busco, assim eu te desejo, assim eu te procuro, assim eu quero te encontrar. Essa é o significado de Davi, que Davi nos ensina em tal situação. O deserto significou para ele uma afirmação. E vale a pena dizer que não é uma negação da dor. Porque a gente também tem essa tendência de negar a dor, de se alienar. Os psicólogos podem falar mais precisamente sobre isso. Mas você vê, a gente fala assim: você está bem, cara? Estou ótimo, maravilha. Supimpa é horrível, né? E aí você fala assim, aí o cara que conhece mais ele fala assim: mas rapaz, você está passando por uma prova na terra. Não, mas crente não passa prova na terra. Eu sou filho do rei, e eu não posso declarar que eu estou passando por uma dificuldade, porque senão o diabo vai escutar. O cara nega toda a sua dor. O cara vive uma alienação celestial. Essa não é a proposta de Davi. Davi não nega a sua angústia, mas Davi afirma a convicção do seu coração. E o deserto para ele significou a afirmação da sua própria fé. E Davi teve muitos outros perrengues na sua vida. E nós teremos os nossos, já tivemos os nossos. Mas a lição para a gente nessa noite que eu queria trazer, para que a gente orasse junto: seja você um inquilino do deserto nesse momento ou não, a gente reafirmasse a nossa crença, a nossa convicção, nossa certeza, E que uma vez reafirmado tal certeza, a gente repense a vida. Cada um de uma maneira particular. Porque eu não posso repensar para você. Você não pode repensar para mim, porque eu tenho as minhas questões e vivo os meus contextos, e vocês os seus. E que também, uma vez afirmada ou reafirmada tal certeza da alma, a gente também tenha coragem de olhar para a gente mesmo. E definitivamente a gente não querer espernear diante de Deus. E querer provar uma força que a gente não tem. E aí, nesse lugar, existência de angústia, de perplexidade, por inúmeras possibilidades de situações, Davi tinha suas fontes que vinha lá da família, dessas questões do trono, desde Saul, tanta confusão. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Fontes promotoras de angústias, quase sempre, que nascem na gente mesmo. Que não devem ser negadas, mas não podem tirar a força dessa afirmação, ou reafirmação, daquilo que Deus é para a gente. E o que Deus é para a gente? A gente pode orar como Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Amém? Vamos orar? Senhor, é duro a gente olhar para a gente mesmo. Se enxergar é muito difícil, Senhor. Por isso que o Senhor ensinou que antes de olharmos o cisco que está no olho do nosso irmão, a gente deve observar a trave que está no nosso olho. É por isso que o Senhor disse para aquela multidão que estava louca para matar aquela mulher: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É óbvio, Pai, que a gente não quer, por hipótese nenhuma, justificar nenhuma das nossas ações equivocadas, os nossos desencontros, os nossos pecados, mas o fato é que nós queremos afirmar nossa fragilidade humana, nossa fraqueza humana, e com isso também queremos reafirmar que nós só podemos com o Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Que nessa noite o Senhor visite o coração, a vida dos que hoje estão habitando, Senhor, desertos existenciais. Dos que hoje estão tendo que lidar com situações que têm castigado como um sol que castiga, Senhor, ao meu dia, sem nenhuma proteção, esquentando mente, coração, produzindo um desconforto existencial profundo, Senhor. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga refrigério, Senhor. E nós queremos aprender com Davi. Queremos reafirmar a nossa convicção. E não só sermos ágeis nos nossos diagnósticos, Senhor, e nas nossas percepções, mas que estejamos prontos a reafirmar e assim ressignificando esse lugar, que pode ser um lugar de uma grande oportunidade da gente te conhecer mais, dizendo como Davi disse: Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, Senhor, como numa terra árida e sem água. Assim eu te busco. Senhor, tu faz assim conosco hoje, para a tua glória, para a tua honra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.